Pronas 093, estabilizado na final. Pronas 093, completo procedimento, chame a torre, 118, do sinal 95. 18, 95, 97, 90093. Salvador, voo 1093, estabilizado na final da 10. Voo 1093, avistado, pouso autorizado, vento variável, 3 nós. Pouso autorizado, 10, voo 1093. Quatro uniformes, Fox, prossiga. É na escuta do controle Salvador, o quatro uniformes, Fox. Firma 118 do sinal 95. Alinhado 3-9. Eagle, Foxtrot, Oscar, Foxtrot. Já do alinhar e manter. Tenho 5973, complete procedimento para MDB Zulu Sistema 0. Chame a torre 118, decimal 95. Completando o Zulu, chamando a torre 1895, bom dia. Bom dia. Funcionando a 6075, decolada 531-119-8, controle. 198, bom trabalho, 6075, será. Controle 6075, Oxana 6200, bom dia. Oxana 6075, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 3-0, vigilância Leda, BIA 075. Para 9972, o bandido autorizado seu Adamaro, desça para o nível 050. Para 9972, bom dia, autorizado direto à posição ITAP, desça para o nível 050. Federal 9972, recebe o controle. Controle Salvador, bom dia, Federal 9972. Chama 6075, recebe o controle. Chama 6075, recebe o controle. 6075, prossiga. Como recebe o controle, Chama 6075? Alto e claro, senhorita. Federal 9972, na escuta do controle. Controle Salvador, bom dia, Federal 9972. Eu chamo 6075, tem condições de entrar uma ponte com o Federal 9972, dizer que o controle recebe mesmo? Afirmo, Federal 9972, o controle está recebendo. Ok, também recebe o controle. Federal 9972, confirme como recebe o controle. 9975. Sim, Federal 9972, voe direto à posição ITAP, desça para o nível 050 e confirme, irá efetuar o procedimento MDB Zulu pista 10 ou solicita a renave. Alfa Oscar Fox, decolada 58, chama o controle Salvador 119.8. 119.8, controle, graças, bom dia. Papai Uniforme, Fox, Oscar Fox, bom dia, mantém os condições visuais, ajuste na 013, reporte Fora da Barra. 013, reportará Fora da Barra, gente. Federal 9972, autorizado 2000 pés, ajuste na 0 na 3, autorizado procedimento MD 18, estão na 0. Autorizado para 2000 pés, 3 é o ajuste, quadro estabilizado no final do MD, no Federal 9970, bom dia, autorizado direto à posição ITAP, desça para o nível 050 e confirme, irá efetuar procedimento Zulu, correção, procedimento MDB Zulu Pista 10 ou solicita RINAVE. Sete, Federal 9970, bom ITAP, desça para o 050. Meu nome é 075, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 251 1238 6075. Papai Uniforme Fox, Oscar Fox, quando possível, estimado para terminal Ilhéus e estimado para pouso. Estima pouso mais 2 horas, senhorita, e terminal Ilhéus mais 1 hora. Gente. procedimento Zulu, da 10 Federal 9972. Federal 9972, complete procedimento, chame a torre, 18, decimal 95. 895, bom dia. Bom dia. Comandor, bom dia, Federal 9972. Você saiu da Terra do China? Frequência livre para autocoordenação e o número 7 terminal e o chame a mesma na frequência 120 do sinal 1. Mantenha o ponto certo. Federal 9970, doce para 2 no país, ajuste na 0 na 3. Autorizado procedimento MDB Zulu, pistão na 0. Autorizado Zulu para 1 certo, geral. Alerta. Federal 9972, sala 08, Superavia Delta no 21, décima 9. Vai chamar 219. Cinco no sete, cruzado, alinhar e decolar. Vento variável, 3 nós. Good morning, time 2153 is ready on at the holding point runway 10. Morning, time 3153. Line up and maintain position, runway 10. Roger, clear to line up and maintain runway 10. Thank you. segurar 9970 do separador de meu país, aí chama 0-3 autorizado, procedimento MDB Zulu, sistema 0. 2 autorizado pelo general 9970. Transformador TAM 3597, decolado, passa 1500 pés. TAM 3597, bom dia, contato radar, subotar o nível 360, após 2000 pés, autorizado direto elétrico. Ascensão 360, 2000 pés, direto elétrico, TAM 3597. 3153, clear takeoff runway 0, wind is 100 degrees, 0 through knots. Takeoff 10, down 3153. Good morning, TAM 3153. TAM 3153, radar contact, climb to level 360. After 2,000 feet, flight direct to leader position. After 9970, estado, polo autorizado, vento variável, 29. Ele foi esperar o 9970. Correção 3890, ponto de espera, próximo visual, coronel nacional. Mas eu não me autorizaram nem a lhe manter. Mas eu não nada a lhe manter. Autorizado ali, mantendo presente, o aeronave está no 7? Negativo, mantém a posição, a aeronave está aproximando para a cabeceira no 0. Ok, mantendo aguardando, para 3890. Sideral 9970. Gente, subo para 2000 pés, agora transferência ao controle. Mantenha e me escuta. Subindo para 2000, aguardando. 3890 ali, mantém. Me mantém, 3890. Era 9970 com motivo da emitida? Tava... indicação de fato aqui, né? Ok, gente. No centro Recife, 126.0, alterne 128.8. 1260, 1288, boa, até 35, 107. Pode transferir o controle 1980. 1980 agora, 9970. Controle, pode acelerar 9970, bom dia. Geral 9970, mantenha a proa até 2000 pés, aguarde de operação. Vai manter a proa até atingir 2000, 9970, aguarde de operação. Geral 9970, curva direita, proa 260. Limite magnética 080 de Simbra. Direita 280, limitado pela 080 de Simbra. Salvador, o gol 963. 890, decolagem autorizada. Vento variável 029. Autorizado, decolagem no zero, canal 3. Gol 963, posição 8. Gente, informações de autorização, galera. Sim, chama 121, décima 1. Chamado já mais. Perdão, 121, 9. Confirme. 121, décima 9. 129. 6125, pronto. Ali mantém, 225. 225 ali mantém. Federal 9970, completo direita, proa 280. Direita 280, federal 9970. 890, decolada o X21, chame o controle, 119-180. Bom trabalho, senhor. Controle Salvador, C3890, 1800 na Puca. C3890, bom dia, contato radar, suba para o nível 330, saiu da Puca. 330 Puca, 3890, pode voar, rua. Aguardo. Primeiro 225, decolagem autorizada, vento variável 02, após a decolagem, mantenha reta até 3 mil pés. Sim, 3225. Major 4201, bom dia, Lim mantém. Lim mantém. 4201. A 300, aguarde o último vetor. 6-300, aguarde o último vetor, será o 99. 98. Pazua, 6225 na Cisco. Pela 6225, contato radar, mantenha a proa até 3 mil pés. Após 3 mil pés, curva direita na proa de leste. Sim, a gente vai manter a proa até 3 mil, depois a direita é leste. Passando o limite da Federal 9970. Federal 9970, curva direita proa 040, na proa de Dona. Autorizado procedimento MD2U, reporte estabilizado. 040, chamará estabilizado Federal 9970. Azul 4201, decolagem autorizada. Vento variável 39. Verdade de colagem do 4200. Passarelo 2229, bom dia, autorizado chegada a mar e reporte para a descida. Azul 2775, bom dia, contato radar 63000 sudoeste de Salvador, voo direto TAP, reporte para a descida. Azul 2775. TC, 126.85, alterne 125.45. Exército na zero, boa. 4L Salvador, bom dia, 4201 da Azul, decolado, Sael, Leda, Montman. Azul 4201, bom dia, contato radar, suba para o nível 320. Autorizado, direto à posição Leda. Sim, direto Leda, o 4201. Será 9970, complete procedimento, chama a torre, N18, do sinal 95. Azul 2775, desça para 2.500 pés, azul chama 014. 2.500, 014, azul 275. Azul 2775, autorizado da presente, direto para a ruta 366. Autorizado direto... 366, 970, pista livre, pouso autorizado, vento variável com 3 nós. Livre, pouso, será o 9970. Minha 1091, decolada às 301, 19, decimal 8. 1998, chamei a minha 2, 1. Chanel 6210. Chanel 6210, confirme. Ah, confirma, é 6211. Senso Chanel 6211, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. E 360, direto Leda, após 2000, 6211. Alô, de Alvitecido, Passareiro 2229. Saparana 2229, do Saparana nível 050. 050-2229. Salania 2225, Sano Centro Recife, 126 do sinal 0, alterne 128 do sinal 8. 260-288, Salania 25, obrigado. Rio 5975, bom dia, autorizado chegada a Mari. Eu separo o nível 060, redução de velocidade 2509, número 3 na aproximação. Federal 9970, solo 32, direito no 219. Quero ver 2229 com a mesma velocidade indicada. Acelerar 240. Gente, passarudo 2229, autorizado o TAP da presente. Eu ando em TAP 2229. Aí 2775, se possível, mantenha a máxima velocidade que puder entregar até a próxima alta rápida 366 para o sequenciamento. Número 1 na aproximação. A bateria 240 até 366, 2775. Azul 4201, chama Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Recife 1251, alternando 238, Azul 4201, bom dia. Bom dia. Passarudo 2229, inicie redução de velocidade 2109, número 2 na aproximação. Passarudo 2229, confirmando o horário de seu procedimento MDB Zulu da pista 90. Ou irá solicitar o RNAV? Prossegue no... Prossegue na RNAV 2229. Sente. E o 5975 irá prosseguir para o procedimento em do Google Pista 10 ou irá solicitar o RNAV? Thank you, Houston, Mike 7. 3, Salvador 1093, Contestar 9210. 093, pesado a linha decolar, Santos Variável 3 Norte. Chamando a 2-1-1, chame Centro Recife, 1-2-5-1, alterne 1-2-3-8. 1-2-5-1-2-3-2-1. Passarei 2229, autorizado direto de Serra Vista 366. Deixa para 4 mil pés inicialmente, o ajuste é no 0-4. Aqui é o 366, descendo para 4.2221. A decolagem com 093. Gente. Luna 093, decolada 239, chame o controle 1-1-9-9. 19,65. 19,80. 19,80, 1093, pode ir. Luna 093, bom dia, contato radar, chega para o nível 360, autorizado direto à posição elétrica. Direto elétrica, subindo ao 360, bom 093. Série 2229, deixa para 2500 pés, autorizado procedimento R9, reporte passando o Serra Vista 366. E para 2500, para o Amaral 2229. Azul 2775, grata pela colaboração, completo o procedimento R9, chama a torre 118 do sinal 95. Então por isso, vai seguir para a torre agora, 1895, Azul 2775, obrigado pelo trabalho, até a próxima. Dona Salvador, bom dia, Azul 2775. bom dia, azul 2775. Continue aproximação, aguardando a autorização de fogo. Prosseguindo, aguardando a autorização 2775. Oi, bom dia, Gol no 865, ponto de espera pronto. Chama-te a ponto de espera. Na escuta, Gol no 865. Gol na 649, bom dia, cruzado, chegada bom, se deixa para 4000, pés, hoje chama 0 no 4. O net usa no 2000 sistema 0, mas o senhor solicitar o RNAS está autorizado. Sim, chegou no 649. E 5975, completo redução de velocidade 2009. Velocidade 2009. E 5975, direita proa 060. Direita proa 060 para o 2090. Passando 3662289. Passando 3669, completo o procedimento RNAV, chama a torre 118 do sinal 95. 2895, bom dia. Bom dia. E 5975, do separa 2000 pés, autorizado para o procedimento MDBZU, pistama 0, da parte nacional. 2000 pés, posso abrir um pouquinho para a direita, se ele voar 080 por uma mil e meia aqui, só para fazer o perfil? Pés autorizado. Daí eu retorno para a terminal. Estou dando autorização de pouso. Tinha 2009. Via 775, salas 45, libera a direita, via Eco 2119. Direita Eco 219, 2775. Como 865, vento variável 029, decolagem autorizada. Iniciando, 865. Sistema 8. 260, 288, 109, muito obrigado, moço. Bom dia. Pode prosseguir na descida, viu? Aqui, no Rio 5975, do separa 2000 pés, reporte nacional. 2000 pés, portaria aí, capitão nacional. Continue a aproximação, aguardando a pista livre. 2-9. Quadro 2229, pouso autorizado, vento variável 032. Ciente, livre pouso 2229. Bom, 1865, decolada às 4000, chame controle Salvador, 1998. 198, bom dia. Decolou, é bom. Boa noite, 65, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés, autorizado direto a Lessa. Após 2000, direto a Lessa, na exceção 360, voo 1865.